Prova da autorizada em Léogima de voo 1900, decola da 1-7 com curva direita na saída coral. O controle apere 120.8 e o transponder 01972. Romeu, Oscar Bravo não recebeu o transponder. Eita, isso é na medida possível, possível chamar solo no 2019. Agilizando, irmão. Agora o voo no 92401. Tal Salvador, tal 3190. Botão 3190, autorizado ingressar na Alfa, reportando 11 da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta o TAM 3190. Boa tarde, 1-9-2-0-1. Pilão na 925, aguarde o feedback, acionamento, número 2 no setor. Tá livre, reporta o Pantera da nossa chave, tratado. Sua frente a 7 milhas é um Robson 44. Vento 1.40 graus, 08 nós, autorizado pouso, pouso no zero. Pouso no zero, 3.628. 105, decolado 1.0, controle 1.20, décimo 8. 1.20, décimo 8, agora 7.55. Antes da Juliette, o TAM 3190. TAM 3190, autorizado ingressar na Juliette, posição 05. Juliette 05, TAM 3190, Brian. Sim. Avião Romeu, reporte visual com o helicóptero. Alexa, mantendo em condições visuais, voando para IP, reporte ideal para descer. 90, Alexa Romeu, copiou o controle. Divisual com um helicóptero. Tá 3628, solo azul no 1, direita, solo 219. 2178. Para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4. 2000 pés, 1-0-1-4, ajustado 34 na avião. Alô, Salvador, 3628. TAM 3628, consegue táxi via Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, posição 08, 3628. Brasil 4544, para o táxi, 29 agora, Alfiana, Velha, que tem 2 horas de táxi. Azul 4144, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0. 1-4. Poderia apenas confirmar pessoas a bordo? Estado no 0-4, pessoas a bordo, 129. 1-2-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 5, fique atento a Airbus. O Embraer da Azul iniciando o táxi. A sala é autorizada inicial para o estacionamento, chamando pronto para o táxi. Delta, decolada Zulu 3, controle 120.8. 208, Zulu Alfa Delta. Autorizado, procedimento, reporte localizador. Confirme a mensagem para o 35491. Autorizado, sim, 35491, autorizado, procedimento, reporte localizador. Ok, portaria do localizador 35491, muito obrigado. 150 graus, 089, autorizado a colapso de 90. Pode ser colais, é manter a posição, 140, 040. Afirma. O meu Oscar Bravo efetue um 3-0-4-6 para a torre. Tá presente, está autorizado. Tem... Qual foi o tapão? Não vem mais com ele. Peraí, tapão. Eu não sei se ele tem. É, confirmando, tá solicitando pista 1-10-4-5. A 35 tá livre, final 35. Reporte final 35. Não vem mais com ele. Compete aproximação, chame torre 198.895. 198.914, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, bom. Salvador, boa tarde, é o voo 9601. Na frente da ordem, cruzo 2 para 1.960 na sua. Escuta. Voo 9601, na chegada Bonf, desça para o 070. Descendo até o 070, voo 9601. Parabéns, meu Deus, pelo dia do controlador. Com nome 01, muito grato. Checado. Portaria que foi checado, 34, não. O Romeu Escabravo, o senhor teu B? É, não copia, senhor. Senhor, teu B? De voo 360, decolada 10 com curva direita na saída Arbor, Elefa, via Bedulu 17. O controle de Salvador opera em 120.8 e o transponder 5421. Papel número de 1360 disponível para Brasília, decolada 10 com curva direita após o perfil da Arbor, transição Elefa para Bedulu 17-208-5421. Então, 3567, cotejamento correto, estamos prontos para o espectramento. Parabéns. Muito boa tarde, Portugal, 022, stand 1-1, fully ready for push and start. Delta está mantendo a proa de coral? Sim, ativa. Após a aeronave na final, nem mantém, cancela no zero. Aqui, após a aeronave na final, a gente mantém, 1-0-1-9. 3491, informa o drop, o helicóptero aproximando a cabeceira 35 à direita, aproximação não interfere aqui. Confia no trem baixo? Afirmo ciente no tráfego, 3-5-4-9-1, trem baixo, trabalho. 9, livre taxiamento baixa altura, 45, no corte fraqueza. Leda, 41 no 44. Fica bravo, vento 140 graus, 07 nós, autorizado o pouso. A balsa reporta, solo controlado. Bravo. O 3491, solo 20, direita, solo 209. Direita 209, 549. Aquilo Bravo Ciente, 2190, copiando. 5150 graus, 089, autorizado a colapso, no zero. Decolagem, 0190. Solo, ação Salvador 3549, livrou via Eco. 5491, autorizado o táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 04. Alfa Kilo, parte 3, SOS 491. Uma boa noite. E parabéns pela data. É um 3491. Grata, 5491. Avisando, avisando, passando o Duna agora, no meio ou no 2? 16, 12, chame torre na frequência 1 noite, decimal 95. 95, até já. Controle, muito boa tarde, 1925 da Gol, decolou passando 1100 pés, Narbon, Elefa. Gol 1925, contato radar, Supra 360 na saída Arbor, transição Elefa. Está visual no setor, senhorita, veria a possibilidade de roda presente direto a porta. Gol 925, autorizado voar Elefa. Elefa da presente, 925. 4144, chame setor Recife na frequência 1251, alterando 3325. 251, 3325, boa tarde. Gol 1601, desaparou 060, mantenha a high speed. 060, mantendo a high speed. Nossa, autorizado, pouso, bicho no zero. 30 secada, livre pouso, 1-0, gol 1602, obrigado. Lima, Kilo Bravo, câmbio centro Recife na frequência 1288, alternativa 1260. Salvador, Azul 42, zero, tem informação Oscar. E 14, 4 mil, Gol 960. Controle Salvador, boa noite, 432-263, sentido a Oscar. Perdemos contato com o centro de sítio, está passando Obdude. 32263, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 050. 050, você autoriza a prova de TAP ou Duna, por gentileza? Passaria do 223 ao autorizado Mari. 0-2-2, boa tarde, clear line-up and maintain runway 1-0. Line-up and maintain runway 1-0, por causa 022. Juliette Bravo Delta, suba e manter o 080. 080, Juliette Bravo Delta. Romeno 2, solo de 26, direita solo do Zinas Monor. Legionário, obrigado, Romeno 2. G4000, Gol 9601. Gol 9641, mantenha 4000 e mantenha a velocidade para não atrapalhar o tráfego da pós de ferro. Positivo, Gol 9601, mantendo 250 nós. Para interceptar o lock, curva esquerda na proa 160, desça para 2000, reporte localizado. 2000, 160 para interceptar o lock, reportar a estabilizar. Autorizado, vai, tá. Apago, cópia. Pronto, esquece a informação aqui. Gente, autorizado Recife, nível de voo 390, decola da 10 com curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju, via Upper 158. O controle opera em 120.8 e o transponder 5420. 390 para Recife, da pista no 0, curva esquerda, Pulca Caju, precisa perder 58, controle 20.8, transponder 5420 para o gol 1856. 1856, planejamento correto, estamos prontos para os diversos momentos. Camarão, obrigado. Hotel Portugal, 022. Portugal, 022, with a contact flyby 243-70, Pulca de Passo. Pulca de Passo. 370. O 925 chame o centro Recife na frequência 1288 até 260. O 925 copiou o controle. 925, prossiga. Chame Recife 1288. 288, bom dia, controlador. Até a próxima. Muito obrigado, bom voo. Norte Alex, tem reporte visual com o campo. O 1601 no Chame Torre, na frequência 1 8 9 5. 18 9 5. Torre, boa tarde, 1601. No 601, 130 graus, 109, 3 pouso, pista 0. Livre pouso, trem embaixo travado. O meu Alex foi, aguarde a transferência para a torre. O meu Alex foi, chame a torre na frequência 1 8 9 5. Alex Lee, boa tarde, reporta curta final no 7. Salvador, muito boa tarde, eu sou o Felipe 5219, ciente da informação óssea, ciente do horário, porém gostaria de sair da prevista para a vitória da conquista. 5219, já tem o seu plano, suas cópias. Afirmo, prossiga. Autorizado conquista, número de voo 200, decola da 10 com curva direita na saída Arbor após direta. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5432. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da 10 com curva à direita, procura saída Arbor, após o CT. 120 decimal 80, o controle, o 432 ao transponder, com o triplo 5219. 5219, planejamento correto, um pronto para o direcionamento. Maremos, 5219. Fogol 10 no 3, pátio 3, posição 612 para o Bolsonaro. Voo 10 no 3, autorizado se tiver funcionamento, seu pronto táxi. Camarada táxi, do voo 10 no 3. Dono, muito boa tarde, chinelo 6201, não tem que dar papá para cópias, Galeão. 6201, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge. Via Pesulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120 decimal 8 e o transponder 5416. Autorizando nível 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, intercepta Pesulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Prova, Coro Rota, 1208 ao controle, transponder 5416, o Chiné 6201. Chiné 6201, no cotejamento correto, estamos prontos para o tiver instrumento. Na chamada. Para o táxi do TAN 3567148, a bordo 4 horas, alterna Campinas. TAN 3567, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, o ajuste de altímetro no 014. Pátio Índio 1895, obrigado, boa noite. Alô, boa tarde, bom, 601. Bom, no 601, muito boa tarde, prossegue táxi via Alfa e reportando da Juliette. Passa, Juliette, 601. Muito graças. Gente, Romeu Cabral, poderia confirmar para o ideal de saída? Gente, o Romeu Cabral está atualizado Serra Índia, Eco Índia, a 500 pés, decola da 17 com curva direita no litoral sul. O controle Salvador PL 120.8 e o transponder 0165. Autorizado direto pro Anorte e o controle 120.8. Bom, 123, chamo o controle para o Anorte. Alugou 85, meia posição. Obrigado, bom ponto. Oscar Bravo, contestamento correto, chama o acionamento da torre 118.95. Poderia confirmar a última pessoa que chamou o solo? É o gol 85, meia posição 7, pode dar aqui acionamento. 1856 autorizado, se tiver acionamento, chama o próprio táxi. Salvador 4206, puxa de acionamento, portão 9. 06, aguarda o pushback. Guarda, 4206. 601, está aqui. 1601, autorizado, ingressando na Juliette, posição 03. Jack 03. Boa noite, Web Jack 6722, tecente da Papá, Galeão 360. O 6722, autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita na saída da El Lita Bridge, onde intercepta Pesulu 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opere 120.8 e o transponder 5431. Obrigado, Galeão, nível 340 da Euleda Bridge. Ampesulo 10 SMAP, conforme